você não quer dar uma voltinha comigo? Pra gente se lembrar daquele nosso amor antigo. Se você quiser que eu use camisinha, eu não ligo. Tirando o seu marido, você não corre perigo. Daquele nosso amor antigo. Se você quiser que eu use camisinha, eu não ligo. Tirando o seu marido, você não corre perigo. Faço esse pedido porque eu gosto de você. Naquele tempo a gente nem sabia o que fazer. Pode ser que eu ainda tenha alguma chance. Falta de um pouco de romance. Daquele nosso amor antigo. Se você quiser que eu use camisinha, eu não ligo. Tirando o seu marido, você não corre perigo. Será que você não quer dar uma voltinha comigo? Pra gente se lembrar daquele nosso amor.